DV Tribo. Tira a mão de mim, quero te soltar. Vou fazer assim que é pra eu não te machucar. Vida tá corrida, eu nem tô na de te escutar. Te prometi o mundo, adivinha, eu nem vou te dar. Tira a mão de mim, quero te soltar. Vou fazer assim que é pra eu não te machucar. Vida tá corrida, eu nem tô na de te escutar. Te prometi o mundo, adivinha, eu nem vou te dar. Tive curtindo minhas fitas no Insta, no mesmo instante desejei você na minha instante. Não é stand-by, nós e um stand hype numa convenção de tatu. Não falta o tatu, eu provei seu paladar. Você é umas paladar quando bebe. Eu umas merda fiz pelo ego derby. Chegamos ao fim feito derby. Que a tia fuma sem pensar no pulmão. Um show de truma, vivemos juntos. Um milhão de traumas criamos juntos. É um lindo, fizemos juntos. Essa porra até valeu a pena. Eu te vi dançando, nós dois tinha 15. Quem me arrastou foi tu. Disse que amava o pai, não aqueles dedos no... Se encaixamos de cara, foda-se o cara crachar. Conexão desse tipo a gente demora pra achar. Era pra frente, por isso ficou pra trás nosso lance. Te vi sentir diferença de um pente e um romance. Te vi esses dias mais velho, mais pá. Quando assustei já tava na minha cama. Tira a mão de mim, quero te soltar. Vou fazer assim que é pra eu não te machucar. Vida tá corrida, eu nem tô na de te escutar. Te prometi o mundo, adivinha, eu nem vou te dar. Tira a mão de mim, quero te soltar. Vou fazer assim que é pra eu não te machucar. Vida tá corrida, eu nem tô na de te escutar. Te prometi o mundo, adivinha, eu nem vou te dar. Fiz essas linhas à mão pra te dar de presente, juro. Cê leu as linhas da mão pra prever o futuro. Se engana, quem acha que sabe tudo se engana. Põe essa na conta, eu nem tô falando de grana. Fez meu mapa astral, não sei onde isso fica. Lua em escorpião, vai saber o que significa. Ela é de lua e eu tô no veneno. Achei que era só fogo no rabo. Se eu pudesse voltar no tempo, te colocaria no altar no templo. Mas nosso amor é pagão, exige sacrifício, não é só fazer oração. Ela me deu o bote porque sabe que eu não sei nadar. Eu desci o rio, agora fico longe pra voltar. Tem sangue frio, espera a corrente levar. Quanto mais puxa, menos dá pra respirar. Tira a mão de mim, quero te soltar. Vou fazer assim que é pra eu não te machucar. Vida tá corrida, eu nem tô na de te escutar. Te prometi o mundo, adivinha, eu nem vou te dar. É que eu minto muito, meto muito cedo, muito penso, muito tento, quase nada. Se vejo que não deu bom, confio pouco, frio é pouco. Se o tosco é o que me fez deitar com a morte no edredom. Já tive mulheres de todas as cores, te traí, mas sempre levei flores. Sou sem massagem, mesmo assim curei suas dores. E cê ainda quis me machucar. Que eu sinto muito, mas tô partindo. Se não entender, talvez veja a maldade. Eu já tentei muito, mas tô partindo. Se eu não te ver, talvez sinta saudade.